da escola. Iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista. É um espaço dedicado à educação básica e nesse espaço dedicado pela Rádio Fiscar nós podemos discutir educação básica, que alunos, professores, pessoas da comunidade tratam de educação, né? Aqui professores apresentam projetos pedagógicos, alunos mostram aí os seus dotes, muitas vezes artísticos, né? Nós temos bandas, poetas, etc., que vêm aqui mostrar a sua arte. E assuntos, eventualmente, de aula mesmo, como é o caso hoje, né? Nós trouxemos aqui a professora Maísa de Andrade Maíra. Minha filha chama Maísa. Força do lar. Maíra de Andrade Medina. E os alunos Tarique Batista, né, do terceiro ano da escola Alvo Guião, e a Caterine Ribeiro, também aluna do Alvo Guião, do segundo ano. Estão aqui para discutir um pouquinho, enfim, conversar um pouquinho, né, um papo informal sobre desigualdade de gênero, que é um trabalho que eles estão desenvolvendo lá na escola, né? E temos aqui também no estúdio o professor Clésio, que toca com a gente esse projeto. Eu sou o professor Toninho, estamos com os trabalhos técnicos do Eduardo Martins e vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Tudo bem com vocês? Bom, melhor é possível. E aí, já participaram de algum programa de rádio? Não, primeiro. Ah, legal. Espero que sejam vários depois desse. Quando vocês tiverem algum projeto, alguma coisa, é só vir aqui para conversar com a gente, tá? O programa, o espaço é aberto para vocês. Isso aqui é da comunidade, da diretoria de ensino da região de São Carlos inteiro. O pessoal não costuma, sabe, fica com aquele receio, aquele medo. Ah, tá, pra ficar cegado, porque aqui não aparece o rosto, então só aparece a voz. Então ninguém vai nem saber quem é aqui, é você. É pra ficar tranquilo, que é tranquilinho, tá? É uma coisa legal de se fazer a rádio, tá bom? E aí, Maísa, como surgiu essa ideia? Então, Toninho, a gente tem aqui dois alunos muito engajados politicamente, assim, sejam nas aulas e em outros âmbitos da escola, né? E eles vieram me contar, eles e outros alunos também, sobre a iniciativa de montar um coletivo na escola para discutir a desigualdade dentro das relações de gênero, né? E como que essas desigualdades se refletem no próprio cotidiano escolar, né? Aí eu tenho algumas perguntas para fazer para eles, se o senhor me permite. Vocês também. Como que surgiu, gente, a iniciativa de vocês? De quem foi a ideia e qual que é o objetivo dela? A ideia principal, a pessoa principal motivadora da ideia foi a Caterine. Ela que veio me procurar, não sei porquê, eu acho que talvez tenha um bom nome. Um nome político lá na escola. Ela vem me procurar falando que, a partir do testemunho dela de atitudes que se remetem à desigualdade de gênero, que é bem visível a desigualdade de gênero nas escolas e que não dão muita importância para isso. Até as mulheres, as pessoas, os homens, tipo, não ligam muito, acham, tipo, se tornou tão cotidiano isso, que não tem uma reflexão que, pra, que vejam que isso é um mal, que isso não é algo certo. A partir do momento que ela se deparou com isso, ela falou, tem que ser feito alguma coisa. Ela pegou e veio procurar um outro pessoalzinho e falou, vamos montar um coletivo, algo para expor para os alunos, assim, algo informativo, não muito teórico, assim, mas algo que as pessoas possam se informar. Que informação que é a base de tudo. Pensar sobre aquilo. Sim. Que está faltando informação. Informação necessária para falar sobre qualquer coisa. Caterine, por que é tão difícil as pessoas aceitarem o diferente? Já visto que a gente está tendo muitas, muitas manifestações aí no mundo inteiro com relação a isso. Recentemente nós tivemos aí um caso de racismo lá no campeonato europeu, sim, onde jogaram uma banana para um determinado jogador de futebol. Isso também é uma. É desacreditando, é uma coisa que está indo em contra o diferente. Né? Por quê? Porque a partir do momento que o cara faz isso, ele está o quê? Falando, pô, eu sou branco, o negro é negro, então ele é inferior. Volta naquela ideia preconcebida da época dos escravos lá em 1500, mil e algumas coisas, né? E por que que você acha que é tão difícil as pessoas aceitarem o que é diferente? Eu acho que tem, sei lá, um contexto tanto familiar quanto religioso. Porque, por exemplo, com eles, a pessoa faz uma brincadeira, eles levam tudo na brincadeira e ninguém repensa, sabe, o que tá ali atrás. Com mulher, tanto de xingamento, brincadeira mesmo. E eu acho que tem um contexto familiar e religioso. Porque todo mundo fala na brincadeira, mas não pensa. E é difícil aceitar apenas diferente. Reproduz, não reflete sobre tal, sobre o que fala, o que age. Simplesmente reproduz. E aí, sei lá, é difícil, dependendo da pessoa aceitar. Você tocou no ponto mesmo, neurálgico, é familiar mesmo. É, talvez mais isso. Do que familiar, é histórico, né, Toninho? Nós como professores de história. Porque talvez, eu acho que assim, essa dificuldade da pessoa lidar com a diferença, a gente não pode nem... É complicado a gente usar o termo temporal. Hoje em dia as pessoas estão com dificuldade. Na verdade, elas sempre tiveram essa dificuldade. Talvez hoje isso esteja mais evidente por causa da forma como as informações estão sendo trocadas na nossa sociedade, com o auxílio das mídias sociais e tal, né? E essa estigmatização da mulher? Será que é porque ela alçou um nível? As mulheres sempre, o movimento das mulheres feministas sempre lutou a favor assim, da igualdade. Quer dizer, elas são superiores, elas quiseram se igualar, se baixaram, né? Na realidade, tá certo? Porque se você for ver, a mulher foi sempre superior ao homem, sempre, em todos os sentidos. Tá? Então o que elas fizeram? Elas quiseram se igualar, ou seja, elas se rebaixaram, né? Para se tornar iguais aos homens. Porque, de repente, assim, a cabeça de uma mulher, por exemplo, ela é muito mais evoluída que a cabeça de um homem. Em todos os sentidos. Esse é um ponto interessante. Eu não vejo o homem ou a mulher como que há uma desigualdade real entre eles. A sociedade prega isso. Sim, né? A sociedade prega isso. Há diferenças. De fato, há diferenças fisiológicas, tanto comportamentais. Há uma diferença. Isso é fato. Só que são diferenças que, de certa forma, se encaixam, se complementam. São duas coisas que conseguem conviver entre si. Que, sei lá, se unindo... Um complementa o outro. Um complementa o outro. Isso, negativo e positivo se complementa. Com as suas diferenças. É, realmente. E todo ser humano tem os dois lados, né? Eu acho que todo homem tem um lado feminino e vice-versa. Tem mesmo. Pode haver. Mesmo porque a gente sabe que essas construções, nessa questão da identidade, de gênero, além das características fisiológicas, mas elas também são construções sociais, né? Então, eu acho que não dá nem para falar inferioridade ou superioridade. Essas construções sociais são de âmbito, primeiro, se formaram de âmbito fisiológico, a partir de diferenças de força, de ação, tipo... Eu sempre falo que tudo começa assim na infância, quando você ganha seu primeiro brinquedo lá. Desde a escolha da roupinha. A diferenciação, tipo, uma coisa é pra homem, outra coisa é pra mulher. Tem essa coisa. Você assim. Precisa brincar de fazer comida, e você pode se divertir aí com o carrinho. Perfeito. Você teve essa ideia de elaborar esse projeto e de pôr ele em prática, porque de uma certa forma você viu alguém sofrendo algum processo de discriminação, ou mesmo você, e você se revoltou e que falou, não, vamos mudar isso aí, porque a gente está aqui na escola, a nossa ideia de escola é assim, nós estamos promovendo mudança ali dentro. E as mudanças, elas são sempre pro bem, em todos os sentidos. Aí que infelizmente, desculpa falar, mas a sua geração é uma geração assim que não enxerga dessa forma. Tá? Ela acha que a escola é um lugar onde ela vai, tipo, num parquinho, vai pra se divertir. É. Tá, tudo bem, eu até concordo que você possa se divertir na escola, mas tem hora da diversão e tem hora do aprendizado. Então, voltando à pergunta, você sentiu alguma coisa, ou você viu alguém, ou coisa desse tipo? Não sei como dizer. Mas a gente vê todo dia na escola todos os dias. Só que as pessoas lá, elas não percebem o preconceito que está atrás disso. Por exemplo, a gente vê vários alunos, sei lá, tratando com indiferença algumas mulheres, ou zoando. Você é gay, você é isso, você é aquilo. Mas com um tom de brincadeira. Então eu comecei a prestar bem atenção nisso, nessas atitudes, e pensei, quero que todo mundo abra o olho pro que tá acontecendo aqui dentro. Porque aí começou a ficar pesado. E se a gente fosse levar isso pra direção, ela ia como eu posso dizer? Tratar como se isso fosse uma afronta ao sistema. É. Ou com algo comum, algo necessário. É, ou ela ia falar só com contra a orientação religiosa, né? Ou traz o aluno que falou isso. Aí você leva lá e acaba por ali. Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já no nosso papo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje discutindo relações de gênero, desigualdade de gênero, mais especificamente. Para isso nós trouxemos aqui a aluna Caterine Ribeiro e o aluno Tarik Batista, ambos da Escola Álvaro Guião. E a professora Maíra de Andrade Medina, né, que está coordenando esse projeto, esse trabalho, não foi isso? Só dando apoio. Só dando apoio. O projeto é deles, projeto para deles, eles. A ideia deles, é deles. Só dá um aporte. Então, mas nós estamos tendo aqui uma conversa muito interessante, né, sobre isso. E a gente nota isso dentro da família, e claro que é cultural, né? Isso vai se acumulando através do tempo, como disse a professora, é histórico, mas a gente observa isso, né? O tratamento que a mãe dá para os filhos, né? O garotinho e a garotinha, eu acho que ainda se observa isso, né? Sim. Há um tratamento diferenciado, né? Há muito mais responsabilidades para as garotas do que para os garotos, como você disse, né? Desde o brinquedinho, né? O brinquedinho livre do automóvel que vai para onde quer, o carrinho e tal, e a menina já com quase que já aprendendo, né, a ser dona de casa desde os primeiros anos. Não é isso? Você percebe isso, né? Sim, algo bem. Algo histórico até. Caracterização de uma coisa para homem e uma coisa para mulher. Acaba se sedimentando. É algo vem, então, que vem desde o berço. Eu tive eu tô vendo assim que você de alguma forma tem algum envolvimento com o movimento feminista. Dá para perceber na fala de vocês. Só que para isso, como vocês mesmos disseram, a gente precisa de um processo de desnaturalização das representações que a gente já traz e que são históricas, são sociais e já vem com a gente. Eu tive uma criação parecida com a que vocês estão descrevendo. Então, quando eu era criança, eu ganhei lá a cozinha da Eliana, eu tinha bonecas, eu tinha coisas cor-de-rosa, né? Coisas assim, genuinamente. Só que também, eu também tive figuras femininas que são consideradas transgressoras dentro da minha formação. Eu queria saber como que esse rompimento aconteceu com vocês. No meu caso, foi com figuras familiares mesmo, que me ajudaram a romper e desnaturalizar essas representações que a gente traz. E com vocês dois, como que vocês conseguiram desnaturalizar? Quem foi referência para vocês? Eu não creio que eu tenha uma única simples referência. Com base, tipo, eu acho que foi mais por mim mesmo, através da informação, do conhecimento que dá para... Tipo, que treina o seu olhar, que treina a sua visão, que te faz refletir sobre as questões que lhe são impostas no cotidiano. Com base, tipo, porque meu histórico familiar é religioso, então tem esse negócio feminismo, masculino, tem todo esse negócio. Não partiu de uma figura fora disso até. Então eu diria que é através do conhecimento, através, tipo... com coisas simples que são propostas na escola, que tipo, você começa a reflexionar com uma coisa que não, talvez até não esteja ligada com isso, mas que vai treinando o seu olhar, treinando sua desnaturalização do olhar, vai treinando, tipo, você começa a fugir um pouco da realidade, do comum, começa a fugir dessa padronização, você começa a ver as coisas com outro olhar. E isso você, tipo, você coloca em todos os sentidos da sua vida, você não coloca só no feminismo masculino, nessa diferenciação de gênero, nessa desigualdade, âmbito religioso, âmbito escolar e etc e tal. E a partir do momento que eu comecei a fazer pequenas reflexões, eu peguei isso e encaixei, fui encaixando em determinadas áreas do conhecimento, determinadas áreas da minha vida. Aí eu, tipo, a partir dessas reflexões eu cheguei a certas conclusões que fizeram estar aqui onde eu estou agora. Quantas pessoas participam do projeto? Alunos. Então, a gente formou um grupo lá na escola, mas aí as outras pessoas tinham umas outras preocupações e tal, e agora só nós dois. Tem esses, que a gente tem adolescente, todas as questões, vestibular, trabalho, já tem o trabalho ainda. Então tem todo esse peso, assim, tipo, que tem que ter mesmo interesse. É interesse, é o principal. Você querer mudar, querer fazer alguma coisa. Porque, tipo, no começo dá aquele, vou fazer acontecer. Mas com o tempo você vai, putz, já deixa de lado. Já passou um dia, já esquece. Você tem que focar nisso, tem que, tipo, dar o foco nisso. Ver a importância disso e trabalhar nisso. Coisa que, infelizmente, alguns nossos colegas não fizeram. Tipo, começaram, no começo, falando, vai ser legal, foi algo legal. Aí a gente pensa, nossa, foi da hora, então, né? Uhum. Vai ser alguma coisa foda. A gente vai ter ajuda, vai ser o máximo. Vai ser louco. Mas já logo no começo já vê as dificuldades. De que você menos espera, vai começando a se afastar, sabe? Putz. Já bate até o exame, mas falando, não, vamos continuar, vamos ver até onde vai. Aí, tipo, tinha um pessoalzinho, de começo a gente nem queria que fosse um grupo muito grande, assim. Só que também a gente não queria que fosse um grupo tão pequeno. Tão pequeno assim também, tá? Pra ficar algo minoritário, né? Tipo, é que um público A gente queria vários adeptos que nos ajudassem, que pudessem nos ajudar. Mas para exposição, para fazer, para botar a mão na massa, seria só umas pequenas pessoas, né? Porque não dá para pôr um monte de pessoas assim, falando, não vai para frente. Então aí, com isso, a gente foi, primeiro, umas 5 pessoas, assim, vamos, pá, essa é a ideia. Ela veio falar comigo, falou, eu gostei da ideia, falei, vamos chamar tal pessoa, que também se enquadra em nossas visões, assim. Ele falou, vamos isso, ele deu toda aquela ideia, todo aquele fervoroso, assim, que ele falou, vamos fazer. Só que aí foi de indo, e aconteceu. Foi meio que a maioria das pessoas foi deixando de lado, essas outras 3 pessoas, assim, deixando de lado, assim. Não querendo julgar, porque tem a outra, tem a vida dela, tem o trabalho, tem todas as questões, assim. Não, tipo, talvez a pessoa não tenha tempo mesmo pra isso. Mas agora são nós dois e tá dando certo. Qual é a fase que vocês estão agora no projeto? Então, a gente tá tentando fazer uma palestra lá na escola. O foco principal é uma palestra. É. Exposição de informação. Porque assim, a gente quer fazer várias propostas. Pode apresentar as propostas, manda bala aí. De repente a gente chama até vocês pra fazer lá no Jesuíno, pro pessoal dos terceiros. A gente tem como ideia principal. Tipo, se der algo certo, a gente pretende dar uma maior evasão, maior. Só que a gente precisa também do apoio, né? Dos alunos e da direção, que tá sendo um pouco difícil lá na escola em relação à direção, mas beleza. Mas a gente quer fazer uma palestra rápida pra quem quiser se interessar. Quem se interessar por esse assunto, aí a gente aprofunda mais, tal, promove alguma coisa, algum grupo de estudo ou alguma oficina mesmo. A gente tá pensando. De repente poderia criar um grupo multiescolar, com várias outras escolas, de outros alunos participando também que se interessam por isso. Então a gente só não tá pensando muito assim, porque a gente não tá nem conseguindo fazer direito a palestra. Mas quem são as pessoas com quem vocês estão se envolvendo para fazer essas atividades? Então, é a Monique, ela faz linguística aqui na Federal, e a Cibele. E elas querem ajudar e tal, a Monique tá muito empenhada. Elas participam do grupo feminista do São Paulo, do UFSCar, né? Elas participam da frente feminista aqui da UFSCar e do Comuna também. E, assim, a gente tá bem empenhado em fazer isso. Só falta a direção não aceitar, de boa. Porque não tá tendo... Vocês já foram conversar, eles não aceitaram muito, assim. Então, uma certa resistência com relação a isso. Esse é um assunto delicado. É. Em relação à direção. Porque a direção, tipo, como o ensino do governo, tipo, o ensino público, tá muito defasado. Tá muito, assim, perdeu muito o seu... A sua força, tipo assim, tá muito assim. Que nem você falou no começo, né? Que os alunos, tipo, vão na escola só pra brincar, não veem a importância de estudar. E também a escola não se importa em, tipo, querer. Só isso é empurra o conhecimento, que é engolir fazer com o conhecimento. Acho que, tipo, a escola, é que você se interessa na educação bancária, como diria o Paulo Freire. Hoje em dia ela tá meio, sei lá, ela tem uma certa repressão, ela sabe? Ela padroniza o pensamento, ela não abre a mente. Ela quer só pro mercado de trabalho. O foco de todo ensino médio é fazer Enem pra passar na faculdade e pra ter um emprego bom. É isso. Perfeito. Esse é o foco. Não falam, tipo, de você desenvolver suas habilidades, tipo, artística, essas coisas assim. Falam, tipo, te preparam pro mercado de trabalho. Esse é o foco principal. É isso. E, tipo, como eu tô falando, a rede pública tá muito defasada, tipo, há um desinteresse muito grande. Aí, tipo, com a questão de salário, professores desmotivados pro salário, outras questões. Aí os alunos desmotivam também, tem questão também, algo bem complexo, não envolve só a escola, só o governo é culpado, não. Tem todo um contexto social, cultural que provoca a sua atual deficiência no ensino público. Aí falam que que a direção é aberta para os alunos. Sim. Só que a gente vai lá falar. Empurrando outra pessoa, né? Por exemplo, eu tô indo na direção faz 5 dias para falar sobre isso. E eles remarcam todo dia para outra hora. O problema também no guião, que eu estudo lá, eu sei como é que é assim, é que eles criam uma ponte muito grande entre aluno e direção. Eles, tipo, tanto até como forma de controle, de forma de manter a ordem. da escola. Aí a gente fala alguma coisa que afeta a direção, por exemplo, agora, e você corre o risco de acontecer alguma coisa com você. Sim, pessoal, não é algo muito sério, assim. Mas não deveria, né? Né, devia ser algo mais aberto, mas a direção, tipo, ela é um meu. Eu vejo a direção do Álvaro Guion como algo, como um regime ditatorial. Até uma mistificação da diretora. Tipo, você nunca encontra lá. É difícil se encontrar lá. É muito difícil você encontrar lá. E quando você encontra, Malemar, ela olha na sua cara. Eu tive esse problema. Mas sem questões, sem tomar essas questões. Mas é algo bem assim. Há uma ponte. É, mas em todas as escolas é difícil você encontrar a diretora mesmo. Uma diretoria aberta. Porque eles pensam o seguinte: a gente tem que controlar. A gente tem que controlar. Pra tentar padronizar, tem que controlar. Então, o que eles fazem? Eles adotam essa atitude de controle dos alunos, de padronização, para não fugir da ordem do controle. Tarek, nós vamos fazer um pequeno intervalo assim, calma, tá? Voltamos já nesse papo. Com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje conversando aqui com dois alunos, o Tarek Batista e a Caterine Ribeiro, né, ambos da Escola Álvaro Guião, e também contamos aqui com a professora Maíra de Andrade Medina, nossa amiga, já pessoal, né? E estamos conversando um pouquinho sobre desigualdade de gênero, que é um projeto que esses alunos estão desenvolvendo lá na Escola Guião. E estavam no último bloco falando das dificuldades, né, que os alunos têm. Eu acredito que não só da escola pública, viu, mas da escola particular também está sempre direcionada para o vestibular, né? E está se perdendo essa característica, né, que a escola deveria ter de preparar o aluno no seu todo, né? No sentido de emancipação mesmo, de ter uma visão mais ampla, mas sempre visando o mercado, né? Então, é um apêndice do mercado. E é isso que a gente estava discutindo. Mas eu acredito que a diretora vai ser mais... Sim, mais maleável. Mais apoiam, assim, que nos ouçam um pouco mais, né? É porque é o seguinte, o que acontece, isso acontece em todas as escolas, agora falando do lado dos professores. Cara, a maioria dos nossos colegas também não querem nada com nada, entendeu? Então são poucos professores que querem fazer alguma coisa. Por exemplo, não é questão de desmotivação, não. É questão que o cara acostumou naquela vidinha, não quer fazer mais nada. Por exemplo, a gente está aqui, o professor Toninho, a professora Maíra, e a gente não está ganhando nada, cara. Nós estamos fazendo isso por quê? Porque a gente gosta. Sim. Entendeu? Então, quem realmente gosta da profissão, cara, vai se dedicar. Por exemplo, lá na escola, isso que você fala aí dessa não aproximação, desse distanciamento, eu acho isso muito ruim. Tem que haver uma aproximação. Com certeza. E aquilo que o Toninho falou, assim, que a gente só investe no aluno pra vestibular, ou fazer o cara virar um, tipo, aqueles bucas, aqueles negócios no rosto, focado só numa coisa, cara, a gente tá mudando isso aí lá. Nós temos vários projetos que visam a expandir esse conceito multidisciplinar no aluno. Então, por exemplo, a gente vive trazendo aluno aqui que declama, que faz teatro, que toca, que tem banda, o cara que canta sozinho, o cara que toca instrumento, entendeu? O cara que faz mágica, o cara que faz stand-up, o cara que faz... Então você não tem que investir na característica do cara. Às vezes ele não gosta de química. Pra que eu vou fazer o cara aprender química? Ah, eu gosto de desenhar. Pô, vai desenhar. Tinha um moleque lá na escola que ele fazia mangá, pô. Você precisava ver os mangá que o moleque fazia. Na minha aula ele ficava desenhando. Eu vou ficar pegando no pé dele? Deixa ele desenhar. Ele já escolheu o que ele quer. Ele quer ser desenhista de mangá. Vai fazer. Pra que eu vou pegar no pé do cara se ele não quer fazer aquilo? Não, guarda essa porcaria aí e vai estudar. Você só vai criar problemas. Sim. Você tem que olhar o aluno assim como um ser pensante, não como um cara que tá ali passivamente aceitando toda a porcaria que você gosta. Eu acho que essa é a questão. Desculpa, Toninho, te interromper, mas eu como recém-ingressa, né, nessa carreira, que tem os seus percalços, né? E com a minha humilde opinião, pouca experiência no assunto, eu acho que se há um meio de salvar a escola ainda enquanto instituição, é através do investimento de iniciativas que partam do aluno e que encarem ele como um ser ativo dentro do processo e não passivo como até hoje. Quer dizer, até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, o professor é que tinha hegemonia do conhecimento, é ele quem detinha o conhecimento. Hoje em dia eles têm acesso irrestrito a qualquer conhecimento que eles quiserem. Então, tipo, a implicação cognitiva disso tem que ser estudada ainda. A gente nem sabe qual que vai ser o desprendimento disso, os desdobramentos. Então, eu acho que, assim, é uma postura que ainda precisa ser mudada, que eu acho que a gente está vivenciando um choque de gerações. Mas eu acredito, assim, piamente, sou otimista no sentido que a próxima acho que virá com uma ideia assim mais de valorização desse tipo de iniciativa do que dessa ideia tradicional de escola que a gente tem. Mas acho que a estrutura da escola tem que ser mudada, né? Completamente, aquela coisa da sala, uma sala de aula fechada, com os alunos todos enfileirados, enfim, tudo nesse sentido. Né? Por idade. Tem um amigo que eu considero muito, tá? Que fala assim: Clésio, os alunos têm que ser protagonista. O aluno tem que ser o protagonista, cara. Você tem que deixar de lado, você só conduz a discussão. Por exemplo, quando você joga um tema na sala de aula, em qualquer matéria dá pra fazer isso, eu faço isso direto. Você joga alguma coisa pro aluno, o que você colhe depois de opiniões, tem que dar liberdade pra ele falar, né? Cala a boca, eu que sei tudo, eu que mando nessa porcaria. Acabou isso aí. Isso daí é na época que eu estudava, há 30 anos atrás. A internet tá aí. Tá aí, pô, o cara sabe mais que o professor. Tem aluno que sabe mais que o professor. O professor não tem mais. Então, quando você abre a discussão, você vê que o aluno quer participar, ele tem vontade de participar. Você abre a discussão, até o aluno que é mais acanhado, aquele aluno que é tímido, ele acaba participando, isso é legal. Esse é um lado da questão, mas tem um outro lado que eu ainda acho que existe, é a desvalorização da escola. Eu acho que a escola não tem mais, não está sendo devidamente valorizada. Não. por mais que você faça, você vai sempre encontrar resistência, como eles estão dizendo aí, mesmo por parte de alguns alunos. Ah, isso é bom. Eu acho que tem essa opressão, tanto para quem administra a escola, uhum, quanto para os alunos. É claro. Sabe? Eles ainda têm um pouco daquela ideia, né, tradicional da escola também. Você não acha? Não? Eu com certeza, eu acho. Com certeza. Aliás, eu estava até comentando com eles antes da gente começar o programa que o projeto ele encontra resistência até entre os alunos, e os próprios alunos, eles acabam sendo vítimas de preconceito dos próprios alunos. Aí eu queria até perguntar sobre isso para vocês. Como que é essa questão de alguns alunos tratarem eles como as meninas ligadas ao movimento feminista, como feminazi? Não entendi. Então, a gente vê muito isso na escola. Você tá lá de boa, aí chega alguém, e feminazi, sabe, zoando. Mas é normal. Desconceito mascarado. É. Só que a gente tá tentando mudar isso por meio de argumento. Porque esse pessoal que fala isso, eles só pegam a parte mais feminista, como eu tava falando pra você, da coisa. Sabe, acham que a gente odeia homens. Mas não é isso. Uhum. Porque eu acho que o feminismo abrange tudo. É, preconceito racial, homofobia, tudo. Então acho que deveria ser tratado de uma forma mais livre dentro da escola. O princípio fundamental é a igualdade, né? Então, a escrita não vai abranger outros movimentos, outras questões. É que a Caterine falou uma coisa importante. As pessoas que desconhecem o movimento acabam confundindo ele com a questão do feminismo, que é um movimento que eles chamam de revanchismo, né? Onde as mulheres querem se afirmar em detrimento dos homens. E o feminismo, ele não nasce com essa ideia, né? Ele se... A definição dele é histórica, né? Surge com o movimento lá, com a queima dos sutiãs, né? A Caterina conhece um pouco mais da história. E significa justamente a afirmação da igualdade de gêneros e não a sobreposição de um em relação ao outro, certo? E eu acho que é isso que as pessoas confundem bastante, né? Se fosse oposto, não teria muita diferença, né? Só mudaria quem é que tá em cima, né? É porque a gente não quer ser mais que alguma pessoa. A gente entende as diferenças biológicas. Sim. Que é isso que todo mundo acha. Ai, porque a mulher quer andar sem sutiã e sem blusa, que nem homem, não sei o que tem. Mas a gente entende isso. Ué, qual seria o problema? Eu sou a favor. Mas não, olhando pelo lado... Sim. Não pelo lado, pela conotação sexual, mas olhando Sim. pelo lado assim de pessoa, qual é o problema? Então, o homem pode. Né? Uhum, aliás, hoje em dia tá tão comum você ver isso na TV, revista, essas coisas. Qual é o problema? Só que a gente começa esse tipo de discussão na escola e é tratado como uma coisa repressiva. A lei trata isso como sendo... como fala a lei? Atentado ao pudor. Isso. A lei fala isso, né? Porque a nossa lei é recente, entendeu? De 1960 e alguma coisa. É, e é de 60 ou de 40 e pouco? Nossa Constituição. Não, esse artigo específico do atentado. Da Constituição? Esse artigo específico aí é do Código Civil. A Constituição é de 88, mas esse artigo que fala do atentado violento ao pudor não é do Código Civil, e ele não volta lá em 1900 e alguma coisa, antes da ditadura, né, no período da ditadura. É. Parece que é isso aí, sim. Tem algumas coisas na Constituição que ainda são atrasadas. Tava vendo outro dia na TV que tem uma lei lá que é de 1945. A Constituição é recente, né? Você tá falando do Código Civil. É isso. Recente nem tão recente assim, né? Eles modificaram algumas coisas, né? Eles modificaram algumas coisas, outras coisas continuam antigas ainda. Então, basicamente, eu acho que... Qual é o problema? Nem problema. Cléssia, nós vamos fazer mais um intervalo musical, tá? Voltamos já já. Your name. estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando aqui sobre desigualdade de gênero, com os alunos Tarik Batista e Caterine Ribeiro, e também com a presença da professora Maíra de Andrade Medina, da Escola Álvaro Guião. Está aqui no estúdio também o professor Clésio. Estamos conversando sobre isso. No último bloco a gente falava sobre o comportamento, né, do homem e da mulher, essa Sim. desigualdade que existe com relação a hábitos, e que o homem pode ter mais liberdade nesse sentido, né, com relação ao vestuário, etc. Nesse sentido, Toninho, peço licença, eu tenho uma pergunta para eles. O que que vocês acham, assim, entre outros movimentos feministas, mas especificamente da Marcha da Vadia, que aconteceu recentemente de novo em Porto Alegre e vem se espalhando pelo país? Olha, ele recebe um... A princípio recebe um nome conotativo meio negativo. Isso, eu acho isso, a meu ver, deve ser algo para chocar mesmo, para chamar a atenção. E primeiro a gente chama as pessoas, para depois assim, informar as pessoas sobre isso. Eu acho que é um movimento válido, sim. E que esteja certo. Eu, de certa forma, concordo, assim. Então, eu não concordo com atitudes meio radicais, assim, né? Tipo o Fêmea. Não, o Fêmea, ele... É um movimento pseudo-feminista, né? Não dá. Esse radicalismo já foge muito, assim. Sei lá. Mas vocês sabem por que foi adotado esse nome, Marcha da Vadia? Vocês já pesquisaram alguma coisa? Fala, Caterine. Porque o nome é a Marcha das Vadias, é justamente uma crítica ao julgamento que se faz às mulheres por causa do seu comportamento eventualmente sexual, né? Então, quando a gente quer normalmente ofender uma mulher, quais são os termos que a gente usa? São termos geralmente para desqualificar a sua manifestação do comportamento sexual da mulher, onde ela, na nossa sociedade, não tem liberdade para manifestar ainda. Você percebe que a maioria dos palavrões... São... Tem sempre, né? Filha da não sei o quê. E sempre culpa a mulher. Esse absurdo que algumas pessoas disseram aí, houve até uma controvérsia sobre isso, né? Que a culpa do estupro é da mulher. É o cubro dos cubos. Com certeza. Inclusive, nós tivemos alunas que se manifestaram nessa última campanha, Não Mereço Ser Estuprada, por causa da pesquisa do IPEA. Nós tivemos alunas lá do Guião que se manifestaram também, que aderiram à campanha. Então, eu queria falar que o projeto, ele não fala só, assim, da mulher, sabe, no contexto geral. Mas ele também, ele vai abranger homossexualismo, porque na escola tem muito preconceito. Diferenciação de gênero, né? Esse novo contexto de gênero, tem todo um Sim. contexto por trás. Que é transexual, etc, etc. O movimento LGBT, né? Sim. Nossa, na escola é xingamento, sabe? É xingamento. Isso é um... Eles vulgarizam muito esse assunto. Eles, tipo, acham a gente só como brincadeira, não dão a real importância que isso tem. O real impacto que isso Tanto tem. Que eu já vi várias pessoas na escola que são homossexuais e que não pode falar nada, porque se sente... É até estranho ouvir isso no século XXI, que falam tudo esse negócio, assim, que há toda essa abertura, assim. De fato, tudo tão livre pra gente, Sim, só que ao mesmo tempo, tudo tão oprimido, tudo tão... Deixou de ser uma repressão meio firme, isso passou a ser algo por trás da cortina, algo mais... escondido, algo bem subliminar. No Brasil sempre foi assim. Sempre. É que é desinformação mesmo, né, professor Toninho? Porque as pessoas têm identidade de gênero, do que a gente chama de orientação afetiva sexual, né? Quer dizer que o que a pessoa se sente, se ela se sente homem, se ela se sente mulher, não tem necessariamente a ver com quem ela tem vontade de se aproximar afetiva e sexualmente. São coisas diferentes e aí é por isso que surgem tantas variações, como a Caterine estava falando, de pessoas que eventualmente têm identidade de gênero diferente da biológica dela, mas mesmo assim se interessam, então são consideradas homossexuais. Uhum. Que eu li esses dias um caso de um garoto que saiu no IG Notícias. De um garoto de 13 anos que tinha uma identidade de gênero diferente. Então ele nasceu uma menina, só que ele se sentia um menino já, e ele tinha total apoio da família, inclusive em relação a isso, tinha acompanhamento psicológico. Porém, ele ainda era homossexual, então ele sofria preconceito duas vezes. É. Primeiro, por causa da orientação afetiva sexual, e também por causa da identidade de gênero dele, que era diferente, porque mesmo ele se sentindo garoto, ele namorava com outro garoto. Então, eu já vi documentário de criança que era transexual também. Sim. Geralmente, casos de identidade de gênero se manifestam desde criança mesmo, desde quando ela tá ali criando o autoconceito dela, né? Da questão da identidade, ela já se reconhece dentro de algo que não é ela. Basicamente, então, a gente pode dizer que esses problemas todos são gerados pela falta de informação. Ou seja, a pessoa, ela o conhecimento é tão superficial que ela não se preocupa em aprofundar para dar opinião. Sim. E aí gera esse tipo de problema. Aí os argumentos dela são todos... Sim, esse é o fator principal que gera toda essa... É. Todo esse problema seria desinformação. E os argumentos desse pessoal são todos xingando mesmo, porque você começa um assunto na escola, né? De novo falando da escola, você começa um assunto desse falando, não, cara, é assim, assim, assim, aí já vem xingamento com palavras. Ridicularização do assunto, tudo. Tudo. Na sua opinião, Tarek, o que que a mídia televisiva contribui para que isso seja banalizado, vulgarizado? É um fator fundamental, uma vez que todos têm acesso a ela. Ela tem uma gama de como posso dizer, abrange muito, muita população, abrange praticamente toda a população. Ela tem um poder de influência enorme na vida das pessoas. Eu acho que isso até infelizmente, porque esse poder de influência fica na mão de pequenas pessoas, de um pequeno grupo, né, que podem modelar isso, mas enfim. Ela tem um papel fundamental para fundamentalizar a opinião pública, a opinião meio superficial de determinados assuntos. É algo bem complicado. Mídia brasileira. Como diriam os nossos colegas professores de história, manipulação das massas, né? Sim. Que seria mais ou menos... Não, isso ocorre. E como que a gente poderia estar fazendo que essa situação mudasse? Seria uma luta muito difícil que... Dependeria só da gente. Que começa gente, com iniciativas como com certeza, vocês. Começa com iniciativas de grupos que deve ser apoiada o máximo possível e que a gente possa também chegar a esse, dar uma quantidade de grande e abrangente, tanto quanto a televisiva, essa mídia mais assim, mais superficial. A gente espera que os alunos queiram isso. O fundamental pra gente é a informação, passar a informação para as pessoas. Sobre o que é o feminismo, sobre a desigualdade, contexto histórico, todo esse contexto, tudo isso. A gente quer passar informação para a própria pessoa, ela mesma reparar e refletir, é isso. Tirar sua própria conclusão com base em conhecimento já que ela tinha. É. E deixar esse preconceito, esse pré-conceito para trás e escutar, pelo menos uma coisa nova para ver como é. Então. Vocês têm uma ferramenta muito poderosa na mão de vocês, sim, que vocês infelizmente não sabem usar hoje em dia, né? É. Em vez de ficar postando aquelas porcarias, aquelas dancinhas, aquelas bobeiras todas, por que não começa a usar a internet pra conscientizar as pessoas pra essas A gente coisas, tem né? uma página, tem, sabe, professor Clássico, que eu tenho eles no Facebook e eles usam muito bem, inclusive a ferramenta. Não, por exemplo, mas eu sei, mas por exemplo, eu tô dizendo o seguinte, de 100%, tipo 70% usa pra bobeira, só 30% usa pra, por exemplo, colocar alguma coisa útil lá dentro pra, a gente tem pessoas. Uma página, chama Coletivo... Divulga aí pra gente, então. Não é coletivo... Feminista, né? Não. É sobre desigualdade de gênero, o nome. Tá no Facebook? Tá. No Facebook, eles criaram uma página pra divulgar coletivo. O conteúdo, Coletivo a contra a Desigualdade de Gênero. É. Coletivo. É que tantos nomes que coletivo contra a desigualdade de gênero. Basicamente poderia ser feito uma peça, um teatro. Sim, a gente pretende. Um stand-up ou coisa desse tipo, nossa, né? É verdade. Ou o que mais? Uma passeata, convidamos alunos das outras escolas. Um filme, boa. Um curta. A gente pretende ser bem dinâmico, assim, pra poder fazer a pessoa se interessar pelo assunto. Sabe por quê? Porque lá na escola a gente incentiva muito. Inclusive o professor Toninho, ele é um incentivador de cultura lá na escola. Sabe o que nós fizemos? Aliás, vocês poderiam fazer isso também. A gente fez uma parceria aqui com a universidade, com o curso de imagem e som. E nós estamos produzindo uma série. Vocês poderiam entrar nessa série aí, viu? Uma série de ficção, né? Então é como se fosse o dia a dia dos alunos de uma escola pública, uma malhação de gente pobre. Para isso a gente está contando com o curso de imagem e som, com a professora Débora Burina. Aliás, eu gostaria de agradecê-la aqui publicamente pelo trabalho que ela tem feito lá na escola. E tá aí, a gente pode do próximo episódio colocar vocês para discutir. Seria, a gente escrever um roteiro sobre isso, fazer um pequeno filme, tá? Uhum. Ou mesmo, ao invés de fazer uma palestra, fazer um grupo de teatro na escola para apresentar, entendeu? Então, mas infelizmente nós estamos terminando o nosso tempo, tá? Quero agradecer a presença de vocês aí, né? Dos alunos Tarik Batista, de Caterine Ribeiro, da professora Maíra, que já é nossa parceira aqui. Obrigada de novo. Quero agradecer também a audiência dos nossos ouvintes. Agradecer o trabalho dos técnicos do Eduardo e convidá-los para que estejam conosco na próxima semana, sempre às quintas-feiras, 17 horas, com reprise ao sábado às 13. Sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Ensino básico em revista.